foi fulminante, balançou meu coração. Menina linda, tô ficando sem noção. Parei na tua, te quero toda pra mim. O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito. Está morando do lado esquerdo do peito. E o cara que não queria mais amar. Não quero nem saber se tem neguinho já de olho em você. Se está fechada a porta do seu coração. Faço de tudo, só tua imaginação. Eu pago pra ver. Tente entender. Quero você. Bebo mar de canudinho, atravesso o polo norte de shortinho. Entro descalço num vulcão em erupção. Faço um assalto e roubo seu coração. Por você eu bebo mar de canudinho. Atravesso o polo norte de shortinho. Entro descalço num vulcão em erupção. Faço um assalto e roubo seu coração. Banda 007. Não quero nem saber se tem neguinho já de olho em você. Se está fechada a porta do seu coração. Faço de tudo, só tua imaginação. Eu pago pra ver. Tente entender. Atravesso o polo norte de shortinho. Entro descalço num vulcão em erupção. Faço um assalto e roubo seu coração. Por você eu bebo mar de canudinho. Atravesso o polo norte de shortinho. Entro descalço num vulcão em erupção. Faço um assalto e roubo seu coração.